batida derronha. O sangue está violenta. O frio está violento. Não, meus erros não existem. O que existe são os teus erros. Brechada, escuridão. E esse meu quarto lacrado com buracos me proteja. A minha escuridão não se deixa ir pela exatidão. As unhas carnívoras estão a devorar a minha carne.